O clima isso aqui é São João, hein? Isso é fogueira, comida típica, hein? E legal, bom dia pra você aí curtindo o Almoço RF, meu amigo Jardel. Galera do posto Boa Viagem, espionando, hein? Galera da conveniência aí do posto Boa Viagem, hein? Adega Alencar, beleza. Doutor Ismael, Zé Luca, meu amigo Pinta Silva. Galera da Adega Alencar na conveniência do posto Boa Viagem, espionando, bom dia. Hoje mesmo na fogueira de São Pedro, o sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Meu grande amigo Ícaro BC, alô Ícaro, bom dia pra você, vaqueiro Tiburcio, hein? Vamos que vamos, bora que bora, meu amigo Roberto, a galera da Heraldo Móveis, bom dia pra vocês aí curtindo a Umbuzeiro FM, hein? Meu amigadão lá no Moriço, hein? Tá valendo. Essa galera aqui de Vaza e Alegre curtindo o Umbuzeiro FM pelo aplicativo Maurício, o Raimundo, Aparecida e Lúcia, hein? É em Vaza e Alegre, no Ceará. Nosso bom dia! Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro. O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando pro casado Santo Antônio. Puxa esse vale, sanfoneiro! Agora é com você, Marli! Ai, meu filho! Deixe comigo, sobrinho! Vamos arrochar a mão! Zuzu, zuzu, se não tá enxergando, vou tirando os óculos aqui, eu te garanto. Óculos de grau de sol também. Atenção, Pionono e região. Já temos data marcada para o mutirão dos óculos de Pionono. Será realizado no Espaço Saúde, sexta-feira, 29 de maio, das 8 ao meio-dia. No mutirão dos óculos, você compra óculos que escurece no sol até 3 graus de 1.200 por apenas R$ 450 à vista ou em 6 vezes no cartão sem juros. Repetindo, mutirão dos óculos, dia 29 de maio. Sexta-feira, das 8 ao meio-dia. O Espaço Saúde está localizado na Avenida José Antão Sobrinho, Pionono, número 820, próximo ao Fórum. Realização Ótica de Alencar. Tô bebendo, tô pagando caro, uma bebida agora. Me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correndo a vaquejar. Tô bebendo, tô pagando caro, uma bebida agora. Me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Traga uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correndo a vaquejar. Quero uma mulher bonita que saiba dessa forró. Que é pra nós dançar agarrar, que é pra eu não ficar só. Ó, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade. Me traga logo a cachaça, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Isso, vamos seguindo, é 6 da manhã, 44 minutinhos, hein? Meu amigo Ícaro Bezerra, bom dia pra você, hein? Galera do grupão do Aras Casinha aí, bom dia, galera, hein? Bora, Ícaro, vaqueiro de bolso, hein? Beleza, meu amigo Luiz Felipe, bom dia também a galera da Dega Alencar, pionando na conveniência do posto de Boa Viagem. Doutor Ismael, Zé Luca, amigo Pinta Silva, hein? Galera da oficina Filho Pionona, alô meu amigo filhinho da oficina. Tudo é manutenção automotiva e elétricas em geral para o seu carro. Seu carro deu problema, você aí preocupado, traz para Pionona, procura a oficina Filho. Estamos na antiga oficina de Frugens, próximo ao Porchota Sá, saída para 020. Fala com o filhinho da oficina, com o Flávio Mecânico, hein? Conserta seu carro aqui, oficina Filho, em Pionona, hein? Tudo em manutenção automotiva e elétricas em geral para o seu carro. Já sabe, oficina Filho Pionona, organização do mecânico experiente, filhinho da oficina. Bom dia! Sei que tu não me quer mais. A culpa foi minha, eu bem sei. Eu volto a palavra atrás. Eu disse que não te queria. Nesse dia eu tava embriagado. Se arrependimento matasse, nessa hora eu estava enterrado. Volta, amor, vem me ver. Volta, amor, pois sozinho eu sei que vou morrer. Volta, amor, sozinho eu sei que vou morrer. O Ícaro Bezerra, vamos que vamos, hein? Falta 13 minutinhos para 7 da manhã. É o rei? Sucesso, Simone Mendes! Segura o rei vaqueiro aí, o Ícaro Bezerra. Não se pergunta de ex pra quem terminou. Se eu não cheguei com ela, é que com ela eu não tô. E não me interessa se ela tá indo em mês, bebendo uma mês, beijando uma mês. Cê sabe que eu gosto de falar dela, me faz bem. Mesmo você fala, amigo de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor. O nome dela proibindo onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o namoro e não acabou o amor. Não toque nesse assunto chato, por favor. O nome dela proibindo onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o namoro e não acabou o amor. Não se pergunta de ex pra quem terminou. Se eu não cheguei com ela, é que com ela eu não tô. E não me interessa se ela tá indo em festa, bebendo uma vez, beijando uma vez. Cê sabe que eu gosto de falar dela, não faz bem. Mesmo a mim cê fala, cê são amigo de quem? Esse assunto chato, por favor. O nome dela é proibido onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o namoro e não acabou o amor. Não toque nesse assunto chato, por favor. O nome dela é proibido onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. E acabou o namoro e não acabou o amor. Você tem uma ex que você sente saudade? Eu quero que você diga assim, ó. Não toque nesse assunto chato, por favor. O nome dela é proibida onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o namoro e não acabou o amor. Não toque nesse assunto chato, por favor. O nome dela é proibida onde eu tô. Acabou o namoro e não acabou o amor. Acabou o namoro e não acabou o amor. Faz barulho pro rei vaqueiro aí, minha para aí. eu não quero saber como anda você, como vai a sua vida. Como sei eu sei tudo que vão me dizer é que você está bem, muito feliz com outro alguém. Quando alguém me fala seu nome, eu mudo logo de assunto. Digo que você foi um simples momento, que tudo acabou, é um passado que não volta mais. E se um dia alguém te disser que eu não te esqueci, não me procure, não se deixe levar. Quando o amor acaba, não se tem outro jeito. Me dediquei a você, te amei pra valer. Não pode negar, fomos muito felizes. Cheguei até mesmo a pensar que este amor nunca tivesse fim. Você é o mito da minha história, é o sonho impossível, a esperança perdida. Isso, beleza, bom dia. Falta 9 minutinhos para 7 da manhã. Bom dia, você ligadinho, curtindo a Bucele FM, quinta-feira, 4 de junho, dia de Corpus Christi, hein? Dia santo, feriado, você tá aí curtindo o ride? Bom dia, a gente tá em casa. Quando alguém me fala seu nome, eu mudo logo de assunto. Digo que você foi um simples momento, que tudo acabou, é um passado que não volta mais. E se um dia alguém te disser que eu não te esqueci, não me procure, não se deixe levar. Quando o amor acaba, não se tem outro jeito. Galera da JR, Construaço em qualidade que constrói mais, Fabrício Bezerra, hein? Você vai comprar material de construção aí, blocos, cimento, areia, barro, brita, ferro e muito mais. JR Construaço, hein? Pionono, beleza? Hoje funcionamos somente até meio dia, galera da JR Construaço, hein? Fabrício Bezerra, 889-981-3260-01, Rua São Miguel, Pionono, hein? JR Construaço, qualidade que constrói mais, hein? Vai funcionar até meio-dia, tá bom, galera? Fala com Fabrício Bezerra aí, 89-981-3260-01, JR Construácio. Quero agora esquecer de você e pensar mais em mim. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você, coração tá em pedaço. Meu amigo Manezinho e Dona Antonieta, Fazenda Beira Rio, em Baraúna Ferrada, Iuaba, bom dia, hein? Isso, Marciana Silva aí na Serra da Lindeza, hein, meu amigo Márcio. Galera do assentamento Taboca, alô, Manuel da Irene, hein, meu amigo Márcio, hein. Isso, meu amigo Agimeira, alô, Paulão, cronomista aí na Taboca, hein. Amigo Gal, a Daiane, Xavier Português, Velho Pato, hein. Meu amigo Antônio Neto, Baixinho, Francimar, Tatiane. Meu amigo Careca, Laura, galera do assentamento Taboca, o Dóia, toda a sua família. Bom dia, meu amigo Bito, hein, Marineide. Cristiano, Décimo, meu amigo Bar, hein? Toda a galera do assentamento Taboca, hein? Bom dia! Que tudo não passou de um sonho. Contorno, hein? Azil, Darivan, Delete, Niel, Cabaré, bom dia, hein? Quinta-feira, hein? Feriário, e aí? Como é que é hoje? Oh, Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Isso, bom dia pra você, falta 3 minutinhos pra 7 da manhã, hein? Meu amigo Dado, hein? Bar dos Amigos, aqui sentido quem vai pra fronteira, você vai encontrar o Bar dos Amigos, nosso amigo Dado, hein? Completo sortimento, tem bebidas quentes e geladas, hein? Final de semana tem aquele tira-gosto, tem aquele caldo de mocotó, panelada, buchada e muito mais, é no Bar dos Amigos, nosso amigo Dado, hein? Sentido aqui quem vai pra fronteira, tá bom? No final de semana já sabe, aquele tira-gosto. Caldo de mocotó, panelada, buchada. Isso. Os olhos brilham quando te ver. Meus lábios tremem de desejo. As pernas bambeiam quando sente o teu calor. Meu coração só fala de amor. Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você. Eu só tenho medo um dia te perder. É paixão, é loucura, é desejo, é amor. O meu corpo te procura, transpirando de amor. Amor, ah, é amor. Olá, meu amigo! Você que pretende perfurar um poço artesiano no seu terreno e quer fazer com garantia para não perder dinheiro, procure nosso amigo Regivaldo. Ele é o profissional ligado a uma empresa com uma larga experiência no ramo de localização de água subterrânea. Por isso, meu amigo, valorize sua propriedade. Não perca tempo. Água é vida. Ligue agora para o telefone 89 99984-8196 e fale com Regivaldo Poços Artesianos. Vem me amar, vem pra mim, vem me amar, diz que sim, que esse amor não vai ter fim. Ao vivo, aqui da Mansão do Forró, ô Caruaru diferente. A gente se amar, que esse amor resista até o fim. Vai resistir. Toca no seu corpo e viajar no céu. Beijar sua boca tem sabor de mel. Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim. Toca no seu corpo e viajar no céu. Beijar sua boca tem sabor de mel. Você é o sonho lindo. Imaginei que você quisesse de mim uma noite só de prazer, uma transa apenas. Tudo que você me falou entrou no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. esquecer a emoção que eu senti com você. Por tudo que não pode ser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Da hora em que você me quiser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder com a solidão. Na hora em que você me quiser, paixão por paixão, beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão. Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. A última vez que eu falei, meu bem, desce, eu fui também com os... Vamos lá, voltei. Vamos que vamos, bem, bom dia. 7 da manhã, 9 minutinhos, você ligadinho, curtindo o Buzeiro FM nessa manhã de quinta-feira, 4 de junho. Dia de Corpus Christi, hein? Feriado, dia santo. Bom dia, você tá em casa aí, hein? Nosso forte abraço, valeu a galera aqui da Casa das Miudezas, a Lu, Valvenar Bezerra e o Maico, hein? Bom dia! Tá valendo a galera do Verdurão, Pio Nono, hein? Você tá tudo aqui, viu? Para essa colade, eu me apaixonei. Grande amigo Itamar Mecânico, hein? Você conserta seu carro com ele? Itamar Mecânico, hein, Pio Nono? Sentido aqui a 020, coladinho no Bapo do Solo e vizinho à Pousada Vieira. 89-999-1377-81. Para você consertar seu carro com Itamar Mecânico. Deixa prontinho para você andar com toda tranquilidade, hein? Você conserta seu carro com Itamar Mecânico, hein? É o que também corresponde. É aqui, sentido a 020, coladinho no Bapo do Sol, vizinho, a pousada Vieira. Fala com ele, Itamar Mecânico, hein? 999-1377-81. E direito quando cheguei no piso, vou jurar não nenhum olhar pra doleiro. Imaginei no gostinho do seu beijo, eu me apaixonei. Você vai marcar aquela viagem de Pionão na São Paulo, de São Paulo a Pionão, de falar com o Paulinho da Serra do Boi, é Gugu Turismo, hein? 89-999-3907, hein? Viagem com conforto e segurança de Pionão na São Paulo, de São Paulo a Pionão, hein? Entre em contato com a gente e agenda a sua passagem. Fala com o Paulinho da Serra do Boi, é Gugu Turismo. 999-3907. Alô, Paulinho da Serra do Boi, hein? Bom dia! Apaixonei. 7:12. Flaviana Matos lá no Recreio, curtindo a Umbuzeira FM, hein? Nosso bom dia. Foi um caso e nada mais. E pra você tanto faz. Só foi mais um na sua vida. Já deletou, apagou da memória toda a nossa história. O passado revive no meu mundo. Apesar de estar com outra, meu desejo é estar contigo, é estar ao seu lado. Não, não, eu não posso aceitar que te perdi, ainda te amo. Isso nunca vai mudar. Meu amor, tudo me lembra você. Tudo que faço, o que sinto, nada que eu te esqueça. Meu amor, tudo me lembra você. Tudo que faço, que sinto, nada faz que eu te esqueça. Thank you. quando a noite pesa no terreiro e a febre chega sem pedir. Tem uma luz acesa em frente à praça, feito promessa, querendo florir. Tem a... Moleca Sem Vergonha, volume 8. Estou sozinho, sem você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar seus lábios é um desatino. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Eu sofro tanto. Amigos me aconselham que eu procure um outro amor e siga em frente. E sempre tenho que esperar paciente. Não permito outro tocando em ti. Renuncia a esse amor que só te fez chorar. Fiquei surpreso, pra gente se amar. E veio do paraíso esse ser tão lindo, que na minha vida você foi pousar. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Da manhã, 25 minutinhos, você tá curtindo a Umbuzeira FM nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, hein? Alô, meu amigo Adil, meus amigos Adil, Evandro, Borracharia Santa Luzia, Pio Nono, hein? Valeu. A galera da Panificadora e Depósito de Bebida São José, Zé Bauri, Jaqueline, todos que faz a Panificadora, também o Depósito, hein? Você lá do supermercado São José, bom dia, hein? Alô, Claudinho, Casa das Construções, Pio Nono, hein? Claudinho Lilian, hein? Construindo e reformando com você, Casa das Construções, Pio Nono. Minha amiga Ruth e Tabel falava aqui no Novo Oriente, hein? No São Luís é Chico da Bela e Bezinha, Dona Fátima, seu Simar, meu amigo filho. O Elton Amorim na Serra do São Luís, meu amigo Tico Paulo, Breno Silva, Alaerte. Meu amigo Luciano, sua família também no São Luís. Bom dia, hein? Galbi, meu amigo Foguinho, hein? Valeu, meu amigo Bill. Giliane na Josias, Antão de Carvalho, hein? Cleonice na Rua Antônio Alencar. Meu amigo Lorita do Peixe, bom dia. É, isso mesmo. Isso, o Perereca e João Delmiro também no São Luís. Catuaba, hein? Galera da Casa das Miudezas, alô, Valvenac Bezerra e o Maico, hein? Bom dia, meu amigo. Roberta, a galera da Heraldo Móveis, bom dia, hein? Alô, Luizão Confecções, hein? Quem mais vende confecções, viu, nono? Luizão Confecções, Lojão, Fortaleza e Caruaru, Ludibaby, hein? Alô, Luizão Confecções. Eu vou evitar esconder. Galera do restaurante Beira Rio aí, curtindo o Buzeira FM, nosso bom dia, hein? Valdo Motopeça Oficina Rodrigues, valeu, bom dia também, hein? Beleza, 7 da manhã, 28 minutinhos, ficando por cá, deixando um forte abraço. Um ótimo feriadão aí, emendou amanhã, sexta-feira, hein? Sábado e domingo, ó, galera, você vai voltar a segunda. Então pode arrochar, tomando um aí, né? Se um dia eu voltar a... Você que tá no seu trabalho, um ótimo dia, bem proveitoso, tá bom? Fica com Deus, você vai ficar na companhia da cartomante Damares, tá bom? Valeu, valeu, valeu, valeu, tchau. Não é por acaso, quando acordo, sentindo seus beijos. Aqui começou tudo. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Os olhos que passam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. E é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que vos falo que eu sou um sonhador. E diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Atenção. Muita atenção. Formamos a partir de agora a mais poderosa e vibrante corrente espiritual e de fé do Brasil. Do Brasil. Começa agora. Começa agora. O programa O Poder da Cura Espiritual. Todos os seus problemas têm cura. Tudo na sua vida terá solução. O poder dos nossos ancestrais milenares, os espíritos de luz, os iluminados e enviados do mundo espiritual, juntos, unidos para mudar a sua vida através dos dons espirituais dela. A mentalista, a mãe dos espíritos de luz, a médium, vidente, a rainha dos espíritos do bem, a orientadora espiritual, cartomante Damares, a iluminada. Iluminada. Cartomante Damares. A Iluminada. A ungida pelos poderes mitológicos dos espíritos de luz, a defensora dos mais pobres e oprimidos pelo mal. Se a sua vida está destruída, se a sua história até hoje é marcada pelo fracasso e desânimo, se você ou alguém da sua família sofre de depressão e outras doenças espirituais, se você ou alguém da sua família sofre com vícios de drogas, alcoolismo, casamentos destruídos pelo adultério, a vida financeira acabada, doenças misteriosas, ansiedades e outros males que destroem a vida de milhares de famílias. Calma, chegou a sua vez de mudar a sua história. Chegou o momento de você vencer. O mal não prevalece na vida daqueles que têm fé. A porta da vitória está aberta lá, que não promete, que realiza, ela que nunca perdeu uma causa. O nome dela é Cartomante Damares. A vida é alegria quando espalhamos apenas otimismo e amor ao redor de nós. Busque sempre ajudar e a servir, derramando felicidades em torno de você. E a alegria voltará para você mesmo. Procure viver integrado na energia cósmica, que se dá igualmente a todos. E você verá que sua vida se transformará num ato de amor puro e num paraíso de felicidades sem limites. Olá, meus amados e queridos ouvintes, carinhosamente bom dia aos meus ouvintes que me escutam pela parte da manhã, e boa tarde a todos vocês que me escutam na parte da tarde. Nesse horário, estamos entrando no ar para várias cidades, por várias emissoras e também para todo o nosso Brasil. Olha, gente, eu quero agradecer cada um de vocês que me ouve, que me dá a nossa audiência. Muito obrigado mesmo, tá, gente? De coração, muito obrigado. Gente, esse programa de hoje foi uma mensagem que me chegou diretamente da espiritualidade. E vou passar para vocês, vou dividir com todos vocês que me ouvem, tá certo? Olha, meus amados, muitas vezes nós estamos vivendo com alguém. Muitas das vezes estamos em um local e nós precisamos mudar dali. E nesse caso, a gente luta, a gente corre, faz de tudo e acontece, e nada funciona, nada muda. A coisa não anda, por mais que a gente faça, nada funciona. Tudo continua do mesmo jeito. Olha, meus amados, os meus trabalhos, ele vai favorecer diretamente a você, que é escravo de todos os vícios. Favorece você, que é escravo da depressão, esse mal espiritual que destrói, gente, tantas vidas, que deixa tantas pessoas em um cativeiro total. Escravo de dores crônicas, aquelas dores que você já procurou a medicina, nada resolveu, e você continua com essas dores diariamente. Escravos de macumbas e vários, né, problemas que são relacionados a tudo isso. Olha, meus queridos, existem coisas que a gente se torna escravo totalmente do mal, tá certo? Então não seja um escravo de coisas ruins, coisas que estão te fazendo mal. Você precisa, meus queridos, é se libertar urgente desse mal que está na tua vida. Código diário, meus amados, é o 88993732999. E converse comigo, Cartomante Damares. Vamos ouvir, gente. Quero te ouvir o que está acontecendo na sua vida. Me conte os seus problemas, faça seus desabafos. Gente, minhas consultas, elas são totalmente gratuitas. Eu faço a sua análise espiritual, não te cobro nada, tá certo? Olha, meus amados, o coisa ruim, o inimigo, ele quer que você seja escravo dele. Bem, moradias, a gente tem que mudar daquele lugar que você não está se sentindo bem, que não está dando certo para você. Porque ali não vai dar certo, com certeza. Então, gente, quantas pessoas por aí culpam que outros fizeram mal para eles e talvez nem foi quem ele está culpando? Muitas vezes nem o mal está sendo direcionado diretamente a você por pessoas nenhuma. Você julga, condena muitas pessoas e muitas vezes, meus amados, não é quem você está pensando. Por isso que digo todos os dias aqui para todos vocês, é muito bom você tomar o conhecimento do que possa estar acontecendo diretamente com você. E eu, cartomante Damares, meus amados, eu faço a tua análise espiritual gratuitamente. Então você já tem mais um motivo para ligar urgente para cartomante. Código diário 88-99373-2999. Olha, gente, não pode mudar assim da noite para o dia, né? Mas a gente pode se planejar. Aí você pode se perguntar assim: cartomante, sair, mudar de onde? Ou para onde? Olha, sair da depressão, meus amados, é o primeiro passo, é um dos passos. Sair dos vícios, sair do mau relacionamento, sair das dores crônicas, sair de todos os males que estão te atingindo. É isso sair que eu quero me relacionar diretamente com você. É sair de todos esses males que possam estar na tua vida, gente. Tomem conhecimento do que está acontecendo com você, meu amado. Se você passa por esses problemas, não entende, não sabe o que está acontecendo, não sabe de onde veio, entre em contato com a cartomante, converse comigo, que a gente faz uma análise espiritual e com certeza descobriremos o que está acontecendo com você. Tá certo? Código diário 88-99373-2999. Olha, gente, o nosso corpo, ele tem uma grande quantidade de energias. E todos os dias nós soltamos muita energia. Então essa energia nós vamos soltar naquilo que somente nos favorece. Gente, vocês não têm noção da quantidade de espíritos que vive rodeando, nos rodeando para fazer o nosso corpo humano sofrer, levar sofrimento para a nossa vida. Gente, essa é uma realidade espiritual, você não tem noção dos espíritos que rodeiam as pessoas que têm vícios, né, principalmente, pessoas que estão com problemas no casamento, pessoas que vivem nesse mal da depressão. Gente, o que é ruim está rondando você, esperando uma oportunidade. E muitas vezes usando pessoas, né, para entrar na tua vida, para destruir a tua vida e da tua família. E você nem percebe que esse mal esteja tão próximo a você. Então, gente, eu quero dizer para você que me ouve, que a cartomante Damares é uma pregadora de missão, é uma conselheira espiritual do bem e desafiadora dos falsos e também dos mentirosos que vivem rodeando as pessoas para poder enganá-las. Eu não trabalho com mentiras, meus amados. Eu não trabalho hipnotizando ninguém, não trabalho convencendo ninguém com palavras, não. Esse não é o trabalho da cartomante Damares. Eu tenho trabalhos mostrados onde eu passo, meus amados. Eu trabalho com a verdade, com seriedade. E pode ter certeza que o que você confiar nas minhas mãos, com certeza você vai ter um resultado positivo. Eu trabalho para aqueles que têm fé, meus queridos, e também acreditam. E por isso que eu não dou